faz loucura de amor. Solto na madrugada, na porta dessa casa, querendo seu amor. Os gordinhos simpáticos de Goiânia, Humberto e Ronaldo, louco. Antigamente, o pessoal falava que para fazer sucesso na música sertaneja tinha que ser bonitinho, né? Aí chegaram César Menotti, Fabiano, Humberto, Ronaldo, essa turma aí, para provar que não precisa ser bonito, não. Tem que saber cantar e cantar bonito. Isso é que o povo de hoje está pedindo, viu? A sugestão do Beijar, Durval e Davi, com a participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na família da mãe. Precisamos definir o que vai ser de nós, se encontramos um no outro tantos erros. Não tem como fugir, não tem acerto, se até mesmo estando juntos estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos. Já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Apesar de tudo, vou sentir sua falta. Afinal, são tantos anos e eu me acostumei. Solidão chega doendo, mas não passa. Você vai se acostumar sem mim, eu sei. O final de cada história é o começo. E recomeçar melhor depende só de nós. Precisamos revirar tudo no avesso. E o avesso é o lado certo de nós dois. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Durval e Davi, com a participação do João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Essa é a importância do divulgador, né? O Flávio mandou para mim, eu não tinha essa música aqui nova do Durval e Davi, estou mostrando para vocês, mas o Flávio não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando e quer ter o seu trabalho divulgado lá em Minas Gerais, que é a especialidade do Flávio Beijar, e aonde nasce o sucesso sertanejo do Brasil, é só você ligar 61 99981-3601. No próximo bloco, Renato e seus Blue Caps, Eliane e Samuel e César Menotti e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ninguém escapa, viu? Todo mundo tem uma música que marcou a sua vida. É assim na minha vida, é assim na sua. Esse pessoal que eu vou trazer aqui, aconteceu um fato. Quando eu era o prefeito de Brasília, eles vieram fazer um show aqui num shopping da cidade. E eu cheguei lá, quando você é autoridade, o povo puxa o saco da gente, que é danado, né? Eles queriam que eu fosse lá para a área VIP. Eu falei, não, eu quero assistir o show dessa turma, misturado no meio do povo. Porque quando eu tinha 13, 14, 15 anos, essa turma aqui explodiu no Brasil inteiro e eles faziam versões dos Beatles, né? E tomaram parte da minha vida. E naquele dia eu curti muito o show dessa turma. Inclusive eu me emocionei muito vendo eles cantar de pertinho. Você lembra desta? Renato e seus Blue Caps, Gatinha Manhosa. Precisa falar comigo, tem coisa assim. Liga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer mãe. No meu coração, quero ver você. Você lembra desta? Essa fez parte da trilha sonora da minha vida e de muita gente que está ouvindo o programa. Renato e seus Blue Caps, Gatinha Manhosa. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Alguma solução. que meter a cara. Se ainda existe alguma solução, eu vou te procurar. Eu vou reconquistar meu amor. Minha vida sem você perdeu a graça. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Essa música é deles, né? Nós estamos aguardando o CD deles ficar pronto. Aconteceram umas coisas que não são da vontade da gente, que atrasaram um pouco o disco desses meninos, mas eles estão prontos para sair pelo Brasil viajando, fazendo shows, estão prontos também pelo sucesso, porque assim como há 33 anos atrás eu lancei Chico Rei Paraná, estou mostrando hoje ao Brasil esses talentosos irmãos. Eu sou especialista em lançar irmão, né? Lancei Chico Rei Paraná, que são irmãos, e agora lançando Eliane e Samuel, que são irmãos, filhos do meu querido amigo, grande artista Ivan Moreno, né? Então, breve, eu espero a gente poder deixar passar esse período eleitoral agora, que eu estou muito envolvido nisso, trabalhando com isso, e para a gente se dedicar. Eu prometo que 2015 será o ano de Eliane e Samuel, e eu pretendo andar com eles pelo Brasil inteiro. Essa música é antiga, composição do meu amigo Paulo Debetio e do Paulinho Rezende. Foi gravado pela Fafá de Belém, foi gravado por Chitãozinho Chororó, fez um grande sucesso. E volta agora com a gravação de César Menotti e Fabiano, Nuvem de Lágrimas. Dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu corpo. você recordou esse grande sucesso agora na interpretação de César Menotti e Fabiano, Nuvem de Lágrimas. Eles fizeram um trabalho agora em CD, DVD e também no velho e bom vinil, um álbum duplo com grandes clássicos da música sertaneja do Brasil, que aos poucos eu vou mostrando para vocês aqui. O César Menotti e o Fabiano, dois grandes artistas, dois irmãos, né, que estão há muito tempo fazendo sucesso aí e alegrando o coração de todos os brasileiros. No próximo bloco eu tenho uma dica. O sistema eleitoral brasileiro precisa mudar urgentemente. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meus amigos, a dica do programa de hoje é uma dica muito séria. Eu há muitos anos, eu sou de família de político, tive primos que foram deputados durante muito tempo, tive irmão que foi vereador. Meu pai nunca disputou a eleição, mas era um político que era um jeito muito respeitado na nossa cidade. Então, eu, desde menino que eu acompanho política, campanhas políticas. Antigamente, dizia-se do tempo dos grandes coronéis, era feito o seguinte: na época da eleição, no dia da eleição, se formavam os chamados currais eleitorais, né? Fazia lá churrasco e eles pegavam os eleitores. Naquele tempo não tinha urna eletrônica, a votação era por cédula. Então eles faziam o que se chamava de marmita, que era pegar as cédulas que o sujeito ia votar para deputado, para senador, para presidente da república e tal, etc. E botava tudo dentro de um envelope e pegava o título de eleitor daquelas pessoas. E uma pessoa era encarregada de levar um a um o eleitor, é o chamado eleitor de cabresto. Levava lá na beira, na entrada da sessão eleitoral, ficava esperando. O sujeito entrava lá, votava e voltava para comer lá a carne e tomar a sua cerveja. Isso era antigamente. A lei foi proibindo isso, proibindo aquilo e tal, etc. Até que nós foi proibir o show, proibir camiseta, não pode pintar muito, não pode fazer nada. O que aconteceu? Hoje a maioria dos políticos está comprando o voto do eleitor. E a cada eleição vai ficando mais caro. E o grande problema é o seguinte: ora, meu Deus do céu, não tem inocente na política, não tem anjo na política. Se você, como é que faz as contas? Se o sujeito gasta 4, 5, 10 milhões para ser eleito deputado e o salário que ele vai ganhar nos 4 anos não dá nem um terço, um quarto disso, como é que explica essa lógica? Essa conta não fecha. As campanhas, se a gente vê aí, uma campanha de presidente da república custa 500 milhões de reais. E aí, quem vai pagar isso? Os grandes empresários. Quem vai mandar no governo? Quem deu o dinheiro. Quem vai mandar no governo são os grandes empresários. E aí a gente vê todo dia esses grandes escândalos aí. Então, gente, precisa mudar o sistema eleitoral. Eu não acredito nessa questão de reforma política, que toda eleição eles falam disso, mas depois não acontece. Por quê? Porque aos políticos não interessa. Então, qual é a grande reforma política que você pode fazer no sistema eleitoral do Brasil? No seu voto. Quando bater alguém na sua porta querendo comprar o seu voto, não venda, não. Isso vai te custar muito caro. Entendeu? Eu estou numa campanha política aqui no Tocantins, e a gente chega nos lugares aí e a gente fica estarrecido com as histórias que a gente escuta do poder econômico funcionando e tal. Isso precisa acabar. Quem vai acabar com isso não vai ser a lei, não. Quem vai acabar, a grande dica do programa de hoje, quem vai acabar com isso é você, com essa arma que você tem na sua mão, que liquida com esse negócio, que é o seu voto, viu? A galinha não come o saco de milho de uma vez só, ela come de um em um. E é de um em um que nós vamos votar, vamos esclarecer o povo e vamos mudar o sistema político brasileiro, já que os políticos não dão conta de mudar. Então essa é a dica do nosso programa de hoje. Os filhos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora! Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar, a

a Juriti madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revelando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Rio Negro e Solimões, cheiro de relva. Essa dupla aqui, infelizmente, né, tinha uma grande dupla chamado João Carreira e Capataz. Eles se separaram, o Capataz foi atrás de um novo parceiro. E eu vou mostrar pela primeira vez aqui a nova dupla, Carreira e Capataz, Coração Apaixonado. Se esconder quando o sentimento é muito forte. Não é fácil conviver com o coração em risco de morte. É tão difícil admitir o coração apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. De chorar, não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Vontade de chorar, não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. A nova dupla Carreira e Capataz, Coração Apaixonado. No próximo bloco, eu trago para você uma oração belíssima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todos os dias eu tiro da internet, do Facebook, o nome dos aniversariantes e faço oração dedicado a eles. Só que eu estou viajando aqui no estado do Tocantins e não estou tendo tempo. Está uma correria louca, vocês têm uma noção. Eu saí ontem, o dia que eu gravava esse programa, eu saí ontem de Gurupi, a 1h da manhã, e chegamos aqui em Palmas, 3h30 da manhã. Às 7h a gente já estava de pé para os compromissos, né? E no intervalo do almoço eu estou gravando esse programa. Então eu quero, não tive tempo de entrar na internet para pegar os nomes, mas eu quero dedicar esta oração para todos os aniversariantes de hoje, os do Facebook e aqueles que eu não sabia e que estão ouvindo o nosso programa. Eu vou aqui à página 117 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração muito bonita, o Salmo 23. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastagens brandas. Conduz-me a lugares de descanso bem regados. Refrigera minha alma. Guia-me nos trilhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra tenebrosa, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu bastão me consolam. Aprontas diante de mim uma mesa perante os que me são hostis. Meu cálice transborda. Untaste-me a cabeça com óleo. De certo, a própria bondade e benevolência estarão no meu encalço todos os dias de minha vida. E eu vou morar na casa do Senhor pela longura dos dias. Amém. E beleza, né? O Salmo 23 para você que está escutando o nosso programa de hoje. O meu amigo Paulo Maciel, lá de São Paulo, me mandou aqui uma mensagem carinhosa. Grande e inconfundível radialista Cleiton Aguiar. Não me canso de dizer que tenho orgulho de ser seu fã. Há mais de 20 anos, você é, sem dúvidas, o melhor radialista do Brasil. Quantos milhões de vezes ouvi você na Rádio Nacional de Brasília, lá no sertão do Piauí, tirando o leitinho das vacas do meu pai, não tem como não se emocionar com essas lembranças. Ainda tenho gravado o seu último programa da Rádio Jornal FM de Brasília. Você estava meio rouco de uma forte gripe que tinha pegado. Fiquei muito triste quando você falou a seguinte frase. Meus amigos e amigas ouvintes do programa Cleito Aguiar, eu estou indo e desta vez não sei quando eu vou voltar ao rádio. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau. Essas foram as suas últimas palavras na Rádio Jornal de Brasília FM. Meu amigo Paulo Maciel, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho das suas palavras, viu? Eu recebi a música que você me mandou aqui do Bruno Bianchi. Semana que vem eu vou lançar aqui no programa, tá bom? Um abraço para você. Isso a gente acha bom, a gente gosta do carinho dos nossos ouvintes, né? Léo Magalhães, música nova, Meu Amor Voltou. Abandonado nos bares da rua. Tudo era infelicidade. passei, o tanto que chorei, o tédio, a tristeza e dor. Quem me morou? Onde havia só saudade, hoje há felicidade. Tudo se modificou com meu amor. Eu sofri apaixonado, triste, abandonado. Magalhães, meu amor voltou. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Cascatinhana, a lua é testemunha. Relembrando Goiá, uma versão dele, Cascatinhana, a lua é testemunha.